até 3520, sem identificação. Desça para 2000 pés, que é legal na 013, direto do Duna. 994, tá no 13, pushback acionamento. No portão 3, está autorizado, puxa acionar champex. Autorizado, repostar ataque, 994. Uno 7 no 4, chame solo agora em 121 decimal 9 para o pushback. Fala Salvador, boa noite. 97 no 4, então 2 para o pushback acionamento. 7 no 4, boa noite. Tu ciente, minuto para o push, tráfego da companhia no, na retaguarda, finalizando o pushback, vai iniciar o táxi. Se tu mesmo liberar, eu coordeno o seu início. É, tá claro. No localizador, aeródromo à vista, tá 3520. Tá 3520, complexo final, semi torre, 1895. 1895, até daqui a pouco. Tá. Perfeito. Informação Delta, quando possível autorização para João Pessoa. Sete, chame o solo em 121, décima 9, gol no 896 para cópia. Ok, 219. Ponto de espera da 10, ponto de espera da torre 1895, 1013 nós vistos, bom gol. 1013, direita, para o ponto de espera da 10, reposta pronto para a torre, obrigado, 9 ao O 9714, reposta da companhia, está livre na retaguarda da... inicial pushback, acionamento, sempre táxi. É, reposta da companhia, autorizado, pushback, acionamento. Paulo Salvador, bom dia, gol no 896. 96370 para João Pessoa, só um minuto cobra e para a subida Puca. A escolha. Zero vento de uma centena com 8 nós. 5-8, livre pouso, 3520. Oi, boa noite, gol 994, está no ponto de espera pronto. Chegou no 994, vamos manter o ponto de espera, tem tráfego da Airbus da TAM, já passou o marcador externo. Após o tráfego na curta final, ali mantém cabeceira no 0, gol no 994. Que após o tráfego na final, ali mantém a cabeceira no 0, 6 para cópia. Escuta, 896. Autorizado 370, volta via previsto 58, decola no 0, com curva pela esquerda, no perfil da UCA, Jamo, transição Caju, 5005 transponder, controle 120.8. Tá autorizado, João Pessoa, 370, operador 58, decola da 10 com a esquerda, Puca, Caju, 5005 no transponder, o controle é 120, mal 8, mal 189. Portão 5, chama com o ponto posicionado. Vai, portão. Para o táxi, 1-7-1-4. Mundo 13, meia morte, 2 horas de autonomia, Salvador. Táxi aprovado, direito, tem o ponto de espera da 10, lado 18.95 a torre, 1013, ajuste, bom voo. Direita, ponto de espera a torre, 18.95 a torre, padrão. Obrigado, boa noite. Salvador da 3520. 520, boa noite, bem-vindo, prossiga via Alfa, reporte da Juliette. Alfa, reportagem 3 leste, 3520. A decolagem da pista 1 no 0, gol 9 na faixa. Salvador, boa noite, gol 97 no 4, 0 da 1 no 0. Gol 97 no 4, ali mantém cabeceira 1 no 0. Ali mantém 1 no 0, gol 97 no 4. Voo 994, decolador 34, controle 120, décima 8, bom voo. 208, 994, obrigado, vamos lá. Sana 3520, na Alfa, onde é Juliette? Ingresso a Juli, portão 3. E a Juliette, portão 3, 3520. 994, decolou na Puca, Caju. Boa noite, Bruno 994, contato radar, vá para o nível 350, vá presente em reposição Puca. Puca 350, 994. Siga até o Mike, Hank, Mike. Mike, Hank, Mike, repita novamente por a gentileza. Por gentileza, a informação. Controle, gol 994. Possível. Seria possível coordenar a prova de Aracaju, por gentileza? Aguarde. Obrigado. Gente, o Mike Hank Mike foi autorizado inicialmente até através do meia dúzia, quando lá reporte novamente o Equator. Ok, reportaria através do meia dúzia. Gol 97 no 4, exato decolagem, pista 1 a 0, vento de 1 centena com 10 nós.